3304, a sua identificação, autorizada chegada BONF, desça para 4000 pés, QNH 1018. Frequência do controle 120 decimal. Ativa, tá visual com H do helicóptero. CFA, confio em pessoas a bordo. Estacionamento táxi, chama a minha torre na frequência 118 decimal 95. 08. Cliente, livre pouso, Quilo Lima. Qual o estacionamento do Quilo Lima? Pátio da Bata. Cliente, ok. Posso, posso falar um backtrack para a Bata? Lima. É que já serra livre acionamento, chame para o táxi. Ok, vem que já serra, inicia o táxi a baixa altitude e aguarde para a decolagem, ok? Tem uma aeronave já uma milha e meia da cabeceira no 7. Livre acionamento, chama para o táxi, Oscar Lima X-Ray, o QNH 1018. Só tem condição de decolar na presente, sem interferir com a pista? Na presente, sem interferir com a pista, o QNH. Ok, o Jax acerta, livre decolagem com proa sul, sem interferir com a pista, o vento de 120 graus, uma dúzia de nós. Você pode cruzar a trava 10. Para cruzar a 10, o QA. Quilo, Quilo Lima, no solo ao 09, reporte livrando na bata. Cruzou o eixo da 10, o QA, está para o solo. Ciente, Serra decolou de Salvador aos 10, bom voo até Ondina, até o regresso, chame controle 19.8. Perdão, 120.8, controle. 28, grato, regresso, Serra. Aguarde. Desça para o nível 050, QNH 1018. Serra, ou no meu país, litoral sul. No meu país, apontará visual contínua, Serra. Correção, Yankee Serra, Serra vai manter 500 pés ou no meu país? Poderia manter 500 pés até Ondina. Gente, reporte visual contínua. Apontará visual contínua, ou Serra? até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118 decimal 95, quem negar 1098. Autorizado, ponto de espera 1095. Azul 4234, após a passagem do TAM, sua cauda, coordene com a equipe de solo, reporte para táxi. Livre ingresso, chame para. Chame a linha de pronto para a decolagem. Yolo 605, acione identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para o nível 060, quem nega 1008. 060 na Bonf, TAM 3304, confirma indicada. Está batendo 250 mais, né? Gente. TAM 3663, reduza para 250 nós, tráfego nessa posição de 12 horas, 8 milhas. É um Airbus 320 da companhia, passando o nível no 00, indecida para 4 mil pés, com 2502. Prossiga. Pés, Lima Quilo Bravo, confirme posição. Gente, reporte ingressando no corredor da Aracruz, o Lima Quilo Bravo. Correio TAM 3179, ponto espera pronto. TAM 3179, está autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é de 1110 graus com 14 nós. Autorizado a alinhar e decolar 10, TAM 3179. Prossiga. Será que a temperatura está um pouco mais, para que não tenha 19? Reduza, 2309-3663. Na 2, redução para 250 nós. Tá reduzindo, 250. Vamos ao Rio, na UPA, para a Rua, em Serra Serra. Em Serra Serra, prosseguindo com condições visuais, tem frequência ali. Gostaria de chamar, representante de Paraná, bom, para verificar. Oscar Lima X-ray, aguarde um minuto para a decolagem. O 6312 vai voar ITAP para evitar a formação. O Sanel 6312, negativo ITAP devido a sequenciamento, tem condições de efetuar desvios à esquerda da posição ITAP? O 6312 está fazendo desvio à esquerda agora, na posição mais. E praticamente é aproveitado. Depois retorna e toca. Sim. Só o azul 4234 para o táxi. Desça para. Após a posição pelo, desça para 2000 pés. NH1018, reporta estabilizado no LS, que se rei da pista na zero. 1018, descendo para 2000 pés. após a posição confirme, posição pelo. Afirmativo, após a posição pelo. Posição pelo. 3304. Mantendo 083179. Na 6312, redução para 2209. Reduzindo 220. Formação sendo atualizada agora, curso a November. A intenção 085 GQE no pátio da Abaeté. Leda, pós-bridge, 0349, 3179. Nosso Querengão no 08. Salvador, bom dia, Azul 4234, quanto pode sair da novela? Bom dia, Azul 4234, está autorizado a linhar e decolada 10, vento de 120 graus com 14 nós. Sim, linhar e decolada, estrangeiro Azul 980, Squawk Ident, clear Yaman arrival, descend and maintain flight level 070, altimeter 1018, reduce to 2509. Okay, 2509, down to flight level 070, altimeter 1018, maximum. NM3, desce para 3000 pés, QNH 108. Eu peço com 1018. Graus com 14 nós. Tem que ter de volagem, se não zero, do plano de visual, 085 para GQE. Gente, nesse caso, necessito de uma CHG com o GL Bravo Delta. Na 6312, desça para 4000 pés, QNH 1018. 4000, 6312. 6312, confirme a mínima limpa. 210, Carita. Redução agora, mínima limpa. Sem redução. Confirmiu no meu pés, Lima Quilo Bravo? Ciente, via corredores, reporte Paripe, Lima Quilo Bravo. Chama para o táxi, o Juliette Bravo Delta. Azul 4234 decolou aos 19, chama o controle em 120, decimal 8, chama o voo e um bom dia. 208, bom dia. Zona 605, vetoração para sequenciamento, direita para 230, limite ao localizador. 230, direita localizador, 6, 0, 5, 8, 8. CNM3, 1, 2, vai ultrapassar o localizador, novo limite, QD Mike, 1, 0, de Cibra. 1, 0, de Cibra, marcar na pronta, 3, 0, 0. Controle, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, contato radar, suba para o nível 370, sai da PUC. Na PUC, 370, 4234. O cenário 6312 tem condições de redução para 1809? Afirmo. 1809 agora, 6312. 1809. 663 indicada. 209. Gente. Zona 605, desça para o nível 050, QNH 1008. 050, descendo da Gol, reduzindo para mínima. Seneme a 3102 e acima navegação, Duna da presente. Desça para 4 mil pés ainda, aguardando para prosseguir na descida. 4 mil, Duna. É 3102. América na NH0, descendo e maintain flight level 060, QNH 1018. Descend the flight level 060 and 1018, American 980. 304, torre 11895. 1895, obrigado, bom dia. 3304. Então, 3663, redução para 1809, tráfego que precede na aproximação. Está a 5 milhas e meia, tráfego da companhia, com 1.970 nós de ground speed. Desce para 2 mil pés, QNH1.08, reporta estabilizado NLS, rei da pista na 0. 2 mil pés, reduz 180, está 3.663. Sanair, 6312. Desce para 3 mil pés, QNH1.08. 3.6312. Controle Libero, Oscar Lima, que é rei da restrição em 3 mil. Subi montanha, nível 80, acho que é ali Max Rio. Sim, obrigado. Zero 05, desça para 4 mil pés, quem negar no 08. 4 mil pés, desça para 5 mil. Centro Isena 79, Centro Recife no 251, no 3325. Boa, Centro Isena 79. E a 05, curva esquerda na proa 210, aguardando o último vetor para ele. 210, aguardando o último vetor. 605. American 980, reduce to 220 knots and descend and maintain flight level 050, QNH 1018. Okay, so 220 knots, descend to flight level 050, QNH 1018. M3102, informa o tráfego nossa posição agora de 11 horas, está a 3 milhas, é um Charlie 402, mantendo no mil pés, não irá interferir nessa aproximação. Delta 7, vai atingir 3 mil. Então, a 3663, completa a aproximação, torre 9895. 1895. Sané 6312, desça para 2 mil pés, QNH1008, reporte passando Duna estabilizado, no ILS Rei da pista na 0. Ok, reportaremos Duna estabilizado, são 2.632. O número 2 segue o companhia, frente, continua a aproximação, guarda de pista livre, 3663. Aguardar, 3663. Salvador, ponte 5527, no ponto 0. 5217 SN, identificação, autorizado chegada bom, desça para o nível 060, QNH 1008. 060. Dono 605, redução para 1809. Reduzindo, 189, 605. Dono 605 para o localizador, curva esquerda para o 140. Reporta estabilizado, desça para 3 mil pés. Que legal no 01. 140, descendo para 4 mil. Opa, descendo para 3 mil pés. 605, boa. NH0, descendo e maintain 4,000 feet, QNH 1019. Descendo 4,000 feet, 1019, 5, 4, 3, 7, are you ready to copy? Go ahead, sir. Trip 5437, clear to confirm flight level 380, takeoff from runway 10. Right turn, dial departure lead transition after lead flight direct breathing position. Bravo, Romeo, India, Delta Echo. when you will intercept the airway up Zulu 16. Scout code 5414. Frequency of departure will be 120.8355437. Okay, 02 confirm 5038, departure runway 10 right turn dial. After Leda, after bridge, and I'm going to intercept at Zulu 16. 5414, my scout code 120.8, departure control frequency 5347. Readback is correct, and Apron 3, report when you're ready to text. Correct. When you're ready to push back. I will. 3-5-4-3-7. Reposto na 3663. Ficou bem? Machado travado. Chum, descendo em 10,000 feet, QNH-1019, and clear the final approach. Electric Hay, runway 10, report established. SSLC position cleared to 2000 and cleared the ILS X-ray 10, American 980. Yeah, o Xané 6312 está estabilizado. Xané 6312, continua a aproximação. Reporte baixado, travado, QNH-1019, segundo para pouso. Portaremos. 4000 pés, o trip 52 no 7. Aquilo Bravo, Torre 9895. 8895, bom dia, obrigado. Via, Lima Aquilo Bravo. Lima Aquilo Bravo, vento 120 graus, 12 nós, QNH-1019. Faça a espera pela esquerda e aguarde instruções. Pela esquerda, o tráfego essencial é esse tráfego nacional da pista 10, tá? Fechamos uma sequência de pouso para 10. Temos duas aeronaves para pouso. Chané 63112, vento 1110 graus, 12 nós. Cheque trem. QNH-1019, livre pouso, cabeceiro 10. Vai checado, livre pouso, minha 3902, 1010. Dama 3663, no solo 28, chame solo na frequência 121, decimal 9. Solo, muito bom dia, dama 3663, de novo. Dama 3663, muito bom dia, táxi via Alfa Juliette 08 ao portão. Alfa, Juliette, 08, aciona identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para o nível 050, QNH-1019. Ficou para o 050, QNH será 1019. O Delta da 17, autorizado decolagem, vento 1110 graus, 12 nós. Web 5826, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, QNH-1019. Não vai aguardar, nem zero suporte. No solo aos 3-0, nível direito, chame solo na frequência 1-2-1-9. 2-1-9, olha pra 6-3-1-2. 2-1-7 tem condições de efetuar desvios pela direita da posição pelo? O Delta decolado aos 3-0, mantenha 1.000 pés no corredor axé até a liberação do controle. Chame o controle na frequência 1-2-0-8. pegar pro gol 1605. Gol 1605, tráfego avistado, cheque trem, vento 120 graus, 12 nós, Renegal no 0, no 8, tem livre pouso, cabeceiro no 0. Livre pouso na 10, trem abaixar travado. Cliente, gol 1605. E portão 10. Alfa, Juliette, 10. Sol, guarda, 4299, utilização Campinho. Tá, 70 nós, descendo para 3.000 pés, 108. Trip 5217, apenas para informação, tráfego que precede na aproximação, está agora 12 horas 10 milhas, porém é um Boeing 752 da American Airlines, com 1.50 nós e ground speed, passando 3.000 pés e descida para 2.000 pés. Ok, vou reduzir. É um 757, né? Obrigado. Azul 4299, autorizado Campinas, nível de voo 360, decolada 10, primeira curva direita. Perfil da saída da El, Leda, após Leda, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota Zulu no meio até Bravo, até o Zulu, após conforme rota do plano. 5424 é o transponder e o controle opera em 120, décima 8, o Azul 4299. 4299, primeira curva à direita, Azul 4299. Primeira curva à direita, chamará quando o correto, cotejamento. Salvador, gol 1923. Autorização, barulho. 605 no solo 33, livre à direita no solo na frequência 121 decimal 9. 19 no solo, 605. Para o bom para o outro, 547. Trip 537, pátio 3, coordenação da equipe de solo, reporte para o táxi. Salve Salvador, muito bom dia, gol 605, livre à direita. Gol no 605, táxi via Alfa, reporte antes do táxi aí, Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 605 da Gogoa. Gol 923, copia. Copia. Gol 923, Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 360. Decola da pista no 0, primeira curva direita, vestida a saída da El, Leda após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesilu no meio após conforme a rota do plano. 5421 no transponder, o controle 120, décima 8, gol no 923. Gol 923, autorizado 360 para Guarulhos, decolando a 10, com curva direita da El Leda Pitch, após, conforme o plano, a Pesilu 16. 5421 no transponder, 1208, o controle, gol 1923. Correto, reporte quando pronto, meia dúzia, portão, gol 923. Reportar a gol 923. Gol no 605, táxi via Alfa Juliette 05 ao portão. Alfa Juliette 05 no portão 605 da Gogô. Desce para 2.000 pés, que negar no 0 no 8. Reporta estabilizado na LS que se reida pico no 0. Reportaria estabilizada, trip 5217. Controle instalador, continua triplo papá, Rodrigo de Mar. Papa Romeu Lima, prossiga. Cada voando do Ceará, Terra Índia, onde o Cine Leão sobe, está a 2.000. Gente, Papa Romeu Lima, Ciane 5412, confirme e vai prosseguir para Lençóis a 500 pés ou no 1.000 pés? Gente, 1 no 1.000 pés, Papa Romeu Lima, confirme apenas estimado para pouso. American Line 980, I have you in sight. Clear to land, runway 10, winds 120 degrees, 10 knots. QNH 1018. Clear to land, runway 10, American 980.